Ficheiro 2, página 18. É uma pergunta simples, disse, mas a resposta pode ser difícil de encontrar. Tantos homens dos clãs das Terras Altas que seguiam o príncipe Carlos morreram no campo de batalha de Culloden, que não foram enterrados individualmente. Foram colocados em sepulturas coletivas, com uma única pedra gravada com o nome do clã, como marco. Eu sei, disse Claire. A Brianna não esteve lá, mas eu estive há muito tempo. Ele achou ter vislumbrado uma sombra fugaz atravessar os seus olhos, embora tenha sido rapidamente ocultada quando voltou a enfiar a mão na bolsa. Não era de admirar, pensou. O campo de Culloden era um lugar emocionante. Trouxe lágrimas aos seus próprios olhos ver aquela grande extensão de terra pantanosa. E lembrar-se da bravura e da coragem dos escoceses das Terras Altas, que jaziam massacrados sob o capim. Ela desdobrou várias outras folhas datilografadas e entregou-lhes. Um dedo, longo e branco, percorreu a margem de uma das folhas. Belas mãos, observou Roger, delicadamente torneadas, bem cuidadas, com uma única aliança em cada mão. A de prata, na mão direita, chamava especialmente a atenção. Uma aliança jacobita larga, no padrão entrelaçado das Terras Altas, adornado com flores de cardo. Estes são os nomes das mulheres, pelo que sei. Achei que isso talvez pudesse ajudar, já que se os maridos tivessem sido mortos em Culloden, provavelmente veríamos essas mulheres casarem de novo ou emigrarem para outro lugar mais tarde. Esses registros, com toda a certeza, devem existir nos livros da paróquia, não? São todos da mesma paróquia. A igreja ficava em Broch Mórdá. Fica a uma boa distância a sul daqui. É uma ideia bastante útil, disse Roger, ligeiramente surpreendido. É o tipo de coisa na qual um historiador teria pensado. Não sou historiadora, disse Claire secamente. Por outro lado, quando se vive com um, aprende-se um ou outro truque. Sem dúvida. Um pensamento ocorreu a Roger e ele levantou-se da sua cadeira. Tenho sido um péssimo anfitrião, por favor, permita-me servir-lhes uma bebida e depois talvez me possam contar mais a respeito disso. Quem sabe se eu posso ajudá-las. Apesar da desordem, ele sabia onde as garrafas de bebidas ficavam guardadas e rapidamente as suas visitas estavam servidas do uísque. Colocou bastante soda no uísque de Brianna, mas notou que ela apenas o tocou com os lábios, como se o seu copo contivesse formicida em vez do melhor Glenfiddich de puro malte. Claire, que pedira o seu uísque puro, parecia apreciá-lo bem mais. Bem, Roger retomou o seu lugar e pegou nos papéis outra vez. É um problema interessante em termos de pesquisa histórica. Disse que esses homens pertenciam à mesma paróquia? Devem ter pertencido a um único clã ou tribo. Vejo que vários tinham o sobrenome Fraser. Claire meneou a cabeça afirmativamente, as mãos cruzadas no colo. Vinham todos da mesma propriedade, uma pequena fazenda nas Terras Altas, chamada Broch Tuarach, e conhecida na região como Lallybroch. Faziam parte do clã Fraser, embora nunca tenham formalmente jurado lealdade a Lord Lovat como chefe. Esses homens participaram na Revolução desde o início, lutando na Batalha de Prestor Pans, enquanto os homens de Lovat só chegaram pouco antes de Culloden. A sério? Interessante. Em circunstâncias normais do século XVIII, esses pequenos rendeiros teriam morrido onde viviam e teriam sido sepultados lado a lado no cemitério da vila, cuidadosamente incluídos nos registros da paróquia. Entretanto, a tentativa do príncipe Carlos de recuperar o trono da Escócia em 1745 interrompeu de modo drástico o curso normal dos acontecimentos. Durante a fome que se seguiu ao desastre de Culloden, muitos escoceses das Terras Altas emigraram para o Novo Mundo. Outros foram abandonando os desfiladeiros e os pântanos em direção às cidades, em busca de alimento e emprego. Alguns permaneceram, agarrando-se teimosamente às suas terras e tradições. Daria um artigo fascinante, disse Roger. pensando em voz alta. Seguir o destino de um grupo de indivíduos, descobrir o que aconteceu a cada um deles. Seria menos interessante se todos tivessem realmente morrido em Culloden, mas é provável que alguns tenham conseguido escapar. Estaria disposto a aceitar o projeto como uma trégua bem-vinda, ainda que não tivesse sido Claire Randall a pedir-lhe. Sim, acho que posso ajudá-la com isso, disse, sentindo-se recompensado com o sorriso caloroso com que ela o brindou. Deveras? Que maravilha! Exclamou ela. Será um prazer, disse Roger. Dobrou o papel e colocou-o sobre a mesa. Vou começar a trabalhar imediatamente nisto. Mas diga-me, como foi a viagem de Londres até aqui? A conversa versou sobre questões gerais, conforme as mulheres o brindavam com histórias da sua viagem transatlântica e do trajeto de carro de Londres até ali. A atenção de Roger desviou-se ligeiramente quando ele começou a planear a pesquisa para aquele projeto. Sentia-se levemente culpado por tê-lo aceitado. Na verdade, não devia comprometer o seu tempo. Por outro lado, era um assunto interessante. E talvez ele pudesse aliar o projeto à necessária tarefa de limpeza do material do reverendo. Ele sabia com certeza que havia 48 caixas de papelão na garagem, todas etiquetadas Jacobitas, miscelânea. A simples lembrança desse facto foi suficiente para provocar nele uma sensação de desmaio. Com um esforço violento, arrancou a mente da garagem, descobrindo então que a conversa sofrera uma mudança brusca de rumo. Druidas? Roger sentia-se tonto. Olhou com desconfiança para dentro do copo, tentando verificar se havia realmente acrescentado soda à sua bebida. Não ouviu falar deles? Claire pareceu ligeiramente desapontada. O seu pai, o reverendo, conhecia-os, embora apenas oficiosamente. Talvez achasse que não valia a pena contar-lhe. Ele considerava o assunto uma espécie de piada. Roger coçou a cabeça, despenteando os cabelos negros e espessos. Não, honestamente não me lembro. Mas tem razão. Ele não devia achar que o assunto fosse sério. Bem, não tenho a certeza se é. Ela cruzou as pernas. Um raio de sol cintilou ao longo da sua meia de seda, revelando a delicadeza do longo osso por debaixo. Quando estive aqui pela última vez com o Frank, meu Deus, foi há 23 anos. O reverendo disse-lhe que havia um grupo local de, bem, druidas modernos, acho que podem ser chamados assim. Não faço a menor ideia da autenticidade desse grupo. É provável que nem sequer sejam genuínos. Brianna estava agora inclinada para a frente, interessada, o copo de uísque esquecido entre as mãos. O reverendo não podia reconhecê-los oficialmente, por causa de paganismo e tudo isso, você sabe. Mas a sua governanta, a senhora Graham, estava envolvida com o grupo. Então ele ouvia falar das suas andanças de vez em quando e deu uma dica ao Frank de que haveria uma espécie de cerimónia no amanhecer do Beltane, isto é, no 1º de maio. Roger balançou a cabeça, tentando adaptar-se à ideia da velha senhora Graham, aquela mulher extremamente digna e respeitável, participando de rituais pagãos e dançando em volta de círculos de pedra ao nascer do sol. Tudo o que ele próprio conseguia recordar de cerimónias druídicas era que algumas delas envolviam queimar vítimas em jaulas de vime, em sacrifício, o que parecia um comportamento ainda mais improvável para uma senhora escocesa e presbiteriana de idade avançada. Há um círculo de pedras erguidas verticalmente no topo de uma colina, bem perto daqui. Então nós fomos lá, antes de o sol nascer, para, bem, espiá-los, disse ela. E depois continuou encolhendo os ombros, como se quisesse desculpar-se. Sabe como são os académicos, não têm escrúpulos nenhuns quando se trata do seu próprio campo de trabalho, quanto mais uma noção de sensibilidade social. Roger contraiu-se ligeiramente diante dessa observação, mas meneou a cabeça, concordando a contragosto. E lá estavam eles, disse Claire. Inclusive a senhora Graham, todos enrolados em lençóis brancos, entoando cânticos e dançando no meio do círculo de pedras. O Franco ficou fascinado, acrescentou com um sorriso. E realmente era impressionante, até para mim. Parou por um instante, observando Roger de forma especulativa. Ouvi dizer que a senhora Graham faleceu há alguns anos, mas pergunto-me, sabe se ela tinha algum parente? Acredito que a participação nesses grupos geralmente é hereditária. Talvez haja uma filha ou neta que pudesse falar-me um pouco a respeito disso. Bem, disse Roger devagar, há uma neta. Chama-se Fiona. Fiona Graham. Na verdade, ela veio dar-me ajuda aqui em casa, depois de sua avó morrer. O reverendo estava de facto muito idoso para ficar aqui sozinho. Se alguma coisa pudesse afastar a sua visão da senhora Graham dançando envolta num lençol, era a ideia de Fiona, de 19 anos, como guardiã de uma antiga sabedoria mística. Mas Roger refez-se heroicamente e continuou: receio que ela não esteja aqui no momento, mas eu poderia mandá-la chamar para vir falar consigo. Claire abanou a mão, delgada, descartando a ideia. Não precisa de se incomodar, fica para uma outra altura. Já tomamos muito de seu tempo. Para desalento de Roger, ela colocou o copo vazio na mesinha entre as cadeiras e Brianna acrescentou o seu próprio copo, ainda cheio, com o que lhe pareceu uma certa ânsia. Ele notou que Brianna Randall roía as unhas. Essa pequena prova de imperfeição deu-lhe coragem para dar o próximo passo. Ela intrigava-o. E ele não queria que ela se fosse embora, sem ter a certeza de que voltaria a vê-la. Por falar em círculos de pedra, disse ele rapidamente, acho que sei qual deles mencionou. É um belo cenário e não fica muito longe da cidade. Sorriu para Brianna Randall, automaticamente dando-se conta do facto de que ela possuía três pequenas sardas no alto da maçã do rosto. Acho que vou iniciar este projeto com uma viagem até Broch Tuarach. Fica na mesma direção do Círculo de Pedras, então talvez. Ah! Com um movimento brusco e repentino da sua volumosa bolsa, Claire Randall lançou os dois copos de uísque para longe da mesa, encharcando o colo e as coxas de Roger, de uísque puro e muita soda. Oh, sinto muito, desculpou-se, obviamente envergonhada. Baixou-se e começou a recolher os pedaços de cristal estilhaçado, apesar dos esforços não muito coerentes de Roger para tentar impedi-la. Brianna aproximou-se para ajudar, com um punhado de guardanapos de linho que pegara de cima do aparador. Disse: francamente, mamã, não sei como é que a deixam fazer cirurgias. Não dá sequer para lhe confiar uma cesta de pão. Olhe só, encharcou os sapatos dele do uísque. Baixou-se no chão e começou a enxugar energicamente o líquido derramado e a apanhar os fragmentos de cristal. E as calças também. Arrancando um novo guardanapo da pilha sobre o seu braço, lustrou diligentemente as pontas dos sapatos de Roger, a cabeleira ruiva flutuando delirantemente em torno dos seus joelhos. A sua cabeça erguia-se enquanto espreitava as coxas de Roger, aplicando com energia o guardanapo nas manchas molhadas no veludo das suas calças. Roger cerrou os olhos e pensou freneticamente em terríveis colisões de carros na autoestrada, em formulários de impostos de renda e em monstros devoradores do espaço. Qualquer coisa que o impedisse de o envergonhar completamente, enquanto o hálito quente de Brianna Randall penetrava como uma névoa pelo tecido molhado das suas calças. Talvez seja melhor você mesmo fazer o resto. A voz veio de algum lugar ao nível do seu nariz e ele abriu os olhos, deparando-se com um par de olhos de um azul profundo, fitando-o acima de um amplo sorriso. Segurou frouxamente o guardanapo que ela lhe oferecia, respirando como se tivesse acabado de ser perseguido por um comboio a alta velocidade. Baixando a cabeça para esfregar as calças, viu Claire Randall observá-lo com uma expressão mista de simpatia e divertimento. Nada mais havia de visível na sua expressão, nada daquele lampejo que achara ter visto nos seus olhos logo antes da catástrofe. Perturbado como estava, provavelmente não passara de imaginação sua, pensou. Afinal, porque haveria ela de fazer aquilo de propósito? Desde quando se interessa por druidas, mamã? Brianna parecia disposta a encontrar algo hilariante nesta ideia. Vira a morder a parte interna das bochechas enquanto eu conversava com Roger Wakefield, e o sorriso que ela disfarçava na ocasião estava agora estampado no seu rosto. Vai levar o seu próprio lençol e unir-se a eles? Deve ser mais interessante do que as reuniões de pessoal do hospital todas as quintas-feiras, disse eu, porém um pouco frio. Ela soltou um riso agudo, assustando dois pássaros grandes, duas megengras de cabeça preta, do caminho à nossa frente. Não, contrapus, retomando um ar sério. O meu interesse não é tanto pelas mulheres druidas. Gostaria de encontrar uma pessoa que conheci na Escócia, se puder. Não tenho o endereço dela, não tenho contacto com ela há mais de 20 anos, mas ela interessava-se por coisas estranhas, como magia negra, crenças antigas, folclore, esse tipo de coisas. Houve uma época em que morou perto daqui. Achei que, se ainda aqui estivesse, poderia estar envolvida com um grupo como esse. Como se chama ela? Sacudi a cabeça, agarrando o frouxo prendedor de cabelo que escorregava pelas minhas madeixas. Este deslizou pelo meio dos meus dedos e caiu no capim alto à margem do caminho. Raios! Exclamei, inclinando-me para procurá-lo. Os meus dedos estavam trêmulos quando tateava pelos talos densos e tive dificuldade em pegar no prendedor, escorregadio com a umidade do capim molhado.